evil in low cases. Nesse mundo perdido, sinto que vou enlouquecer. Nesse mundo perdido, subindo a escada em que os degraus não acabam mais. Quero cravar no topo do mundo a bandeira da paz. Noite sem dormir, planejando meu sucesso interior, me escondendo dos detritos do meu passado de rancor. As cores da mágoa são escuras, negras como piche. Soberba, tirania e inveja se tornam requinte. Em um lugar onde sorrisos são roubados por atritos fatais, almas nocauteadas, vidas tiradas por motivos banais. Litros d'água não matam a sede de quem vive perturbado. O tempo passa, mas os relógios vivem desregulados. Manter a sanidade nesse vale de tristeza é complicado. Olho pro céu, encontro verdades, é tudo tão diferente aqui embaixo. Nossos atos deixando o rei do mundo se enchendo de fúria. Cobiça, maldade, falsidade, morte, sangue, luxúria. Como diz Mr. Problema, não deixe mais uma flor morrer. O jardim da sociedade secou, sinto que vou enlouquecer. Sinto que vou enlouquecer. Nesse mundo perdido, sinto que vou enlouquecer. Nesse mundo perdido, se ao menos uma gota de bondade caísse sobre a mente dos demais, estaríamos salvos da crueldade. Somos como cães esfomeados animais. As crateras dos mesquinhos estão ganhando. Eu quero meu pedaço do céu. Tua rebate previsto no fim dos tempos. Eu não quero ser o réu. Muitos se perguntam onde é que tudo isso vai chegar. Ninguém consegue responder. O que me resta é orar. Não espere por ninguém nesse mundo de discórdia lhe estender a mão. Puxou seu tapete, te jogou no buraco, fazem isso com muita satisfação. Preenchem o vazio dos próprios problemas, matando uns aos outros. O aprendizado do mundo do lixo não lhe dá o diploma de santo. Cada um por si, querendo um espaço, sonho com lugar no trono. Novas formas de maldade nesse momento estão saindo do forno. Na vida bandida, doentes, humilhados, já não sabem mais pra onde correr. Corações feridos pela dor, o brilho no olhar está prestes a se perder. Foi-me concedida vida e de brinde veio a desconfiança. Vou tentar dormir, quem sabe amanhã eu encontro esperança. Sinto que vou enlouquecer. Nesse mundo perdido, sinto que vou enlouquecer. Nesse mundo perdido, sinto que vou enlouquecer. Aí DJ Snoop, Minas Gerais, irmão na colaboração, né? Dog Fantasma, B2F, da Neurose, Machada Santista, descansa em paz, Underjay, nós se tromba, mano.